meu blogueiro estourado. Tamo junto, Guimê, aquele abraço. Cê é mais uma. E assim, ó. Tô indo embora da mar na força. Vá arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa. Aí te quero, te amo pra porra. Vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de longe. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. Eu não casei contigo pra dormir de costas. Nosso amor tá um ar.